caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expirações da Lusofonia, a última antes da minha ida de férias. Vamos hoje, neste dia 31 de julho, o último dia, neste domingo, ter uma edição especial do programa Expirações da Lusofonia. Não vamos ter bloco informativo, hoje a edição será mais simples. Será uma edição, primeiro que tudo, que se centrará apenas na música portuguesa. Até porque estamos muito perto do mês de agosto. Depois vamos ficar, enfim, vamos chegar portanto, com música portuguesa, dedica também um bocadinho ao nosso território, ao qual, ou no qual é gravado o programa Expressões da Lusofonia. Ora, então hoje vamos ter músicas como, por exemplo, a música de José Malhoa, Será Que É Para Mim? Vamos ter também música de Micael Carreira, Podem Passar Mil Anos. Depois vamos ficar com mais duas músicas. A terceira música, neste caso que vamos ouvir, é da cantora Adriana, que nos traz Sonhos de Papel. E por fim, Procura-se, da cantora Susana Félix. Vamos ouvir, durante estas duas horas das Expressões da Lusofonia, algumas novidades da música portuguesa. Também é esse o objetivo, é permitir a todos aqueles que nos escutam algumas ficarem a par no fundo da música portuguesa e de algumas novidades que entretanto vão chegando à rádio internet e que vão sendo lançadas no mercado musical português. Vamos à música então, começamos para recordar com José Malhoa e Será Que É Para Mim? Me apaixonei, me dizias ao ouvido te encontrei. Nesse olhar eu me perdi e só te amei. Não sabia que tanto ia sofrer. Me disseste que eu era a sensação desse corpo mutilado de paixão. Despertaste tanto amor e eu já não sei. Foi assim que tudo aconteceu. Pertencias a outro já então. Não pensei que te amava assim também. Tu não sabes se me queres e se me queres. Nunca chegas a nenhuma conclusão. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que te faz feliz? Tantas queixas me fizeste em confissão. Se te ama, se te quer, porque é assim? Não será esse amor uma ilusão? Tu não podes sacrificar meu amor. Se me queres, faz feliz meu coração. Não me deixes, se eu te peço, vem para mim. Não sou nada se não tenho essa paixão. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres. Será que é para mim esse amor, esse amor? Será que por fim ficarás sem favor? Volta para mim, meu amor, vem se me quiseres.

asas para voar. Se ela não vai mais voltar, não vou viver sem a luz do seu olhar. Sem a luz do seu olhar. Agora prosseguindo nesta edição dos Expressões da Lusofonia, como já vos tinha dito no princípio do programa, não irá haver, portanto, não irá haver no nosso bloco de notícias, que é tão habitual neste espaço radiofónico, mas iremos ter sim várias novidades da música portuguesa. Vamos agora ficar com o GNR, recordando o tema Sangue Oculto, mas na versão do seu novo álbum, que lançaram também há muito pouco tempo. O GNR lançaram, há não muitas semanas, um álbum que dá pelo nome de Voos Domésticos. Ora, vamos lá fazer uma viagem nesses voos domésticos para recordar então aqui os GNR com Sangue Oculto, versão 2011. Vamos ficar também com os Chutes e Pontapés. Este álbum já saiu, sim, há bastante tempo, há mais ou menos um ano, mas assim é um álbum relativamente recente. Estado de Dúvida é o tema que vamos ouvir e que abre o álbum Quem é Quem. Vamos ainda ficar com mais dois temas na área do pop rock, podemos dizer assim. A Kátia Moreira traz-nos Não Me Rendo, enquanto que Filipa Azevedo nos traz o tema Apenas Diferente. São as próximas quatro músicas desta edição do nosso Expressões da Lusofonia, uma edição que está a preparar neste domingo, dia 31 de julho, o último dia do sétimo mês do ano de 2011. Daqui a pouco trago-lhe mais música portuguesa. Até já! Fogo, fogo, uma fronteira. o que fazer quando tudo corre mal. Ninguém sabe o que dizer. Quem sabe resistir quando se tira a razão? Ninguém sabe desmontar este cerco que se aperta. Alguém quer este modo de vida? Alguém quer este estado de dúvida? Canal 2. Razão. Digo o que quero, o que penso agora. E amanhã não sei o que direi. Guardei o que quero e deitei fora tanta coisa em que eu acreditei. Fiz a escolha certa ou a escolha errada. Quis fazer de conta que eu nunca errei. Eu nunca fui de ficar calada. Quando caí, sempre me levantei. Eu não sou melhor nem pior que tu. Sou apenas diferente. Vou fazer de tudo para não ser igual a toda a gente. Aventuras com finais perdidos. Mostrei o que estava atrás do véu. Não deixei sentimentos escondidos. Voei tão alto que toquei o céu. Eu não sou melhor nem pior que tu. Sou apenas diferente. Para um singelo intervalo nesta edição dos Expressões da Lusofonia, mas antes tenho para vocês mais 4 novos trabalhos nesta edição tão especial. Mais simples é um facto, mas ainda assim com um propósito: trazer a todos os portugueses que residem nas comunidades estrangeiras em Portugal, aliás, para todas as comunidades portuguesas no estrangeiro, assim dizendo. Vamos ficar então com músicas novas, músicas que estão a sair aqui em Portugal, para que todos se mantenham atualizados da nossa música portuguesa. É algo que está, no fundo, definido, portanto é algo que a partir de hoje será uma regra. Periodicamente iremos trazer aqui, novidades que vamos tendo, portanto, que vão chegando aqui a Portugal. Ora, o nosso programa começou a 10 de Abril, portanto estamos no final do quarto mês de programa, e portanto de 4 em 4 meses, portanto 3 vezes ao ano, vamos trazer aqui uma edição especial dedicada então inteiramente às novidades da música portuguesa. Algumas delas serão repetidas, como é lógico, outras serão realmente umas novidades comparativamente às edições anteriores. É algo que de facto vamos passar então a implementar. De 4 em 4 meses vamos trazer aqui isto no final de neste caso nós iremos fazer isto agora só no final de dezembro, mas portanto será uma edição dedicada então ao final de cada mês, neste caso Abril, Agosto e de dezembro. Ora, uma vez que estamos agora a fazer esta edição, a próxima edição será de facto só em dezembro, ou seja, vamos aqui alargar o período a 5 meses e não a 4, mas a regra será essa. Portanto, vamos então ficar com mais 4 novidades da música portuguesa. Ainda Te Amo é o novo álbum da cantora Agatha. A dança, vamos ouvir aqui a dança, agora aqui fugiu-me o nome da música, mas já o vou aqui informar, do nome da música nova de Agatha. Dá pelo nome de A Dança do Amor, assim que está correto. Vamos depois ficar com Aperta Bem Meu Amor, a voz do, aliás, a música nova do conjunto Alma Nova. Vamos também ainda ficar com um outro grupo de baile. Aliás, agora vamos ficar com alguns grupos de baile. Vamos ficar com os Albatroz. O álbum já tem alguns meses, é verdade. Já foi lançado a 20 de Fevereiro, mas, mesmo assim, ainda é um álbum relativamente recente. E, portanto, vamos aqui recordar o tema Querida Amiga, do grupo Albatroz. Precisamente esse mesmo que já está no mundo da música há mais de 25 anos. Há 30, praticamente. Vamos, por fim, fechar esta primeira parte com os Banda Lusa. Eles que nos trazem um festival de verão. E a música mais conhecida aqui em Portugal, do grupo, que está a fazer muito sucesso, dá pelo nome de A Língua Aruda. E é uma música bem disposta e muito animada. Ora, parece que a casa vai mesmo cair depois desta revelação, deste segredo, não é? Já vai ficar a saber mais sobre a música daqui a um bocadinho. Antes vamos ter, antes do Chamada Lusa, claro, vamos ter, como disse, Albatroz, Alma Nova e ainda a cantora Agatha. Engraçado, tirando os Chamada Lusa, é tudo pela letra A. Foi voluntário, coincidiu, mas não deixa de ser engraçado. Ora bem, vamos então ficar com estes 4 temas e daqui a pouco eu volto para a segunda parte destas Expressões da Lusofonia, uma edição especial dedicada então apenas à música atual portuguesa. Até já! Entregar-te de alma e corpo a esta dança de amor. Por isso baila, deixa à direita, baila, depois à esquerda, abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Fazer um tango a dois. Queres ser quem me desnuda? Queres ir onde ninguém foi? Tens que ser louco, bonito e conquistador. Entregar-te de alma e corpo a esta dança de amor. Por isso baila, mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Baila, mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Baila, deixa à direita, baila, depois à esquerda, abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Baila, mexe à direita, baila, depois à esquerda e abaixo, acima, ao sabor da paixão. Baila, mexe a cintura, baila, e assim talvez te dê meu coração. Aperta bem, meu amor, aperta bem.

Nosso romance não é mais segredo. Uma língua nunca descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo. Uma língua nunca descobriu. Agora toda a gente está sabendo. Meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. De segunda à sexta-feira, o Canal 2 traz para ti os maiores sucessos de todos os tempos. Os sucessos de ouro e platina. Eis o espaço ideal para recordar os grandes sucessos, sobretudo das décadas de 60, 70 e 80. Ouro e platina, de segunda a sexta-feira, às 13 e às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. De segunda à sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, um espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom, de segunda à sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacto aos sábados, das 13 às 15h30. Aqui no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, estimados ouvintes. Bem-vindos agora à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Ora, nesta segunda parte vamos começar com Rui Bandeira, que lançou há pouco tempo um álbum ao vivo no Coliseu, que contempla também dois temas inéditos do cantor português. Vamos ficar com o tema que dá pelo nome de Meu Coração Anda Perdido. É a primeira música desta segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Vamos ainda ficar também com a voz de Marco Paulo, o cantor romântico português, que nos vai trazer aqui o tema A Chave do Teu Coração. Vamos ficar ainda também com dois temas mais mexidos, de uma outra índole. Eduardo Santana traz-nos o Frango Vaidoso e o Emanuel traz-nos o Ritmo do Amor. Ou melhor, o Hino da Alegria, o Ritmo do Amor é como se chama o CD. Vamos aqui ouvir o Hino da Alegria, que é o mais recente single do cantor português Emanuel. Antes, como disse, ainda também ficar com Eduardo Santana, que lançou o Frango Vaidoso. E vamos também ficar, como disse primeiramente, com estes dois temas, Rui Bandeira e o tema Meu Coração Anda Perdido, e ainda Marco Paulo com A Chave do Teu Coração. São todos eles temas e álbuns recentes que nós aqui hoje trazemos para que os estimados ouvintes se mantenham informados nas comunidades portuguesas no estrangeiro sobre que música se ouve e se faz atualmente em Portugal. Todos estes temas, à exceção do álbum dos Chutes e Pontapés, foram lançados já no ano de 2011. Vamos à música. We'll be right back.

ao final, estimados ouvintes do nosso Expressões da Lusofonia, o programa que lhe traz todos os domingos música de expressão portuguesa. Essa música de expressão portuguesa pode ser música proveniente de Portugal ou de qualquer parte do mundo onde se fala português. Se fala e se canta também em português. Ora, nós hoje trazemos aqui uma edição especial, portanto, com música portuguesa apenas, de Portugal, com as novidades que foram sendo anunciadas nestes últimos meses. Nós vamos fechar com duas... Bom, com uma menina e com uma senhora. Filha e mãe. Índia Malhoa vai-nos trazer uma das suas músicas do seu primeiro CD, que foi lançado, e é a segunda vez que vou fazer esta exceção no programa, foi lançado no ano de 2010. O álbum, que também tem o nome de Índia Malhoa, comporta temas como És Só Tu, que é precisamente o tema que vamos aqui ouvir. Vamos depois ficar com o Meu Anjo de Fogo, da mãe, Ana Malhoa. Ainda para ouvir também música de Jorge Ferreira, Se Não Fossem as Mulheres. E para fechar, vamos ficar com o novo tema de Romana. É verdade. Ora, mais uma cantora que lançou há muito pouco tempo, creio que também há duas semanas, um novo trabalho. Vamos aqui ouvir a faixa Quero Voltar a Amar, a música de Romana, então, que vamos ouvir nesta edição dos Expressões da Lusofonia. E é precisamente com a Romana que vamos fechar esta edição deste espaço radiofónico. Só vou voltar no próximo dia 14 de agosto, até porque estarei de férias, mas, enfim, conto com a sua presença, a sua companhia, precisamente, então, deste domingo a 15. Entretanto, desta consideração de um ótimo fim de semana e também de uma boa semana de segunda, aliás, de uma boa semana, primeira semana de agosto. Fique bem, tenha uma boa tarde e até daqui a 15 dias. Tu fazes-me bem, não consigo mentir. Só tu és o sonho que à noite me impede de dormir. Não posso resistir. Tentei dizer não, só depois percebi que em ti fiquei presa desde o dia em que eu te conheci. Mesmo assim não fugi. Não sei porque é tão complicado ouvir a voz do coração, saber o que é certo ou errado, mas que indecisão. Sim.